Contra a carne, o verdadeiro adorador não tem medo de quem reage. O verdadeiro adorador sabe como louvar. Tem o poder de expulsar, de botar pra queimar, de botar pra andar, de mostrar sua luz, de pregar o evangelho, o sofrimento de Jesus. E só quem é adorador pode bater no peito, pode dizer sou de Jesus, mano, é desse jeito. Se tá na cena do louco, difícil te adorar. Parceiro, conheço um nome que pode te libertar. Um nome que está acima de todos os nomes. Nome sobre todo nome, dispensa codinome. E dá poder pra libertar nele, demônios somem. E no Calvário se entregou Jesus, esse é o nome. Levante suas mãos, comece a adorar. Grita rou pro mundo ouvir, grita sem parar. O verdadeiro adorador sabe que a luta é dura, mas são esses adoradores que meu Deus procura. Só quem é adorador grita rou. Só quem é o cara ouvir gritando rou. Só quem é adorador grita rou. Pode crer, parceiro, aqui só tem adorador. Só quem é adorador grita rou. Só quem é o cara ouvir gritando rou. Só quem é adorador grita rou. Pode crer, parceiro, aqui só tem adorador. Só me prostro diante daquele que é dono do meu coração. Mais alto somente ele, isso é adoração. É Jesus o dono do meu viver. É Jesus o segredo qual faz adorador descer. Na alegria o adorador grita rou. Na batalha o adorador grita rou. É sempre vitória pra quem é adorador. Porque nós tá com Deus e não tem como perder, moro? O adorador tem que tá pronto pra batalha, adorando ao rei, porque senão a junta espalha. Uma geração de adoradores está se levantando, e na nossa frente quem se levantar Deus vai sair derrubando. Se veio pra adorar, chega aí, cola aqui com nós. Aqui só tem guerreiro pronto pra soltar a voz. O hip hop muito louco adora Cristo. Eu adoro a ele, tô com ele, todo mal resisto. Ei, maluco, louco por Jesus eu sou. Se você é, mano, grita ho, ho. Se você é, mano, grita ho, ho. Pode crer, parceiro, aqui só tem adorador. Só quem é adorador, grita ho.